Boa tarde, senhores ouvintes. Entrando no ar, mais uma vez o programa de Antropofonias e Charlas, vinculado à Universidade Federal de Pelotas, um programa idealizado e realizado pelos alunos da Antropologia e Arqueologia da Universidade de Pelotas, vinculado ao Departamento Lepaz. Hoje abordaremos a temática indígena sobre seus saberes e direitos. No entanto, estava previsto a presença de alguém da comunidade indígena que não se fez possível. Infelizmente, por desencontros, não se fez possível a presença de um indígena para poder falar sobre a situação, sobre o que nós aqui levantaremos questões. No entanto, se faz presente aqui o professor Dr. Martin César Tempas, da Universidade Federal de Rio Grande, professor da Universidade de Rio Grande e colaborador, né, da Universidade Federal de Pelotas. E a Maria Luísa Martins da Rosa, que é mestra em antropologia também, que falará sobre as suas pesquisas e seus conhecimentos na área indígena. Infelizmente, não vamos poder falar propriamente dos indígenas, sim sobre as pesquisas em si, em função de não termos nenhuma presença indígena para poder fazer essa interlocução conosco. Então, gostaria de passar a palavra para o professor Tempos, para que ele pudesse apresentar um pouquinho melhor e falar um pouquinho do trabalho dele. Tá. Bom, boa tarde. Então, em primeiro lugar, acho que um esclarecimento, assim, que a gente está ainda com a possibilidade, a gente está tentando contato telefônico com um Mbiá Guarani da aldeia ali de Domingos Petrolini, mas por uma questão de sinal, deve estar com sinal ruim lá e a gente não está conseguindo, mas é capaz de daqui a pouco a gente conseguir, então talvez um Guarani possa participar com a gente, né? Bom, eu vou falando, pode ser? Sim, fica à vontade, professor. Qualquer coisa vocês me interrompam. Em primeiro lugar, é tipo assim, nós somos antropólogos, né? Eu, a Heloísa, a gente está no curso de antropologia e arqueologia aqui da UFPEL, eu estou no programa de pós-graduação, né? Dou aula no curso de arqueologia lá da FURG, né? E a gente é acostumado, né? A gente desenvolve pesquisas há muito tempo já com as comunidades Guarani, né? E a gente é acostumado a apresentar eles e falar sobre eles dentro da academia ou em congressos, né? Onde é que a gente discute questões teóricas, metodológicas, né? Ou a gente dando aula, né? A gente puxa um exemplo de uma coisa aqui, outra coisa ali e acaba falando sobre os Guarani, né? E aí, claro, a gente fala por eles porque a gente não tem condições de ter um Guarani todo dia dentro da sala de aula para eles ficarem explicando, né, a cultura deles, né, a organização social, essas coisas assim, né. O nosso trabalho é muito de, tipo assim, a gente se esforça para conseguir desconstruir na sociedade, né, na população em geral, né, uma imagem muito errada que se tem dos grupos indígenas, né, aquela coisa de índio, que índio é tudo igual, né, coisas pejorativas, uma imagem antiga e não sei o quê. A gente trabalha para isso. Mas, com certeza, né, eles, mais do que qualquer antropólogo, qualquer branco, né, eles têm muito mais condições de falar sobre a cultura deles. Né, por isso que a gente estava se esforçando muito para conseguir ter um Guarani hoje no programa aqui, né, por questões do horário e dos deslocamentos que eles teriam que fazer, não foi possível trazer um pro estúdio, mas vamos torcer para que ainda, né, ainda se consiga fazer esse contato via telefone. Bom, não sei. Obrigado, professor. Desculpa, não fiz a apresentação dos demais presentes. Meu nome é José Francisco, sou graduando de antropologia. A Aline, graduando de antropologia, e os demais colegas, a Margot e o Anderson. e o Glênio, que também todos nós somos graduandos em antropologia, e esse é um projeto, né, que foi idealizado pela turma do Glênio, a qual eu tomei de penetra porque eu sou desmodulado, e foi abraçado e executado através do Lepaz. Então, só essa apresentação que eu esqueci de falar do pessoal aqui que se faz presente hoje. Não sei, acho que eu gostaria, sei se a Heloísa gostaria de colocar um pouco sobre o trabalho dela também. Pois é, boa tarde aos ouvintes, a todos e todas. Seguindo, né, conforme o professor Martin falou, a pesquisa, fui apresentada ao curso, né? Quando começou, vou falar de mim, da minha trajetória, de o que, que a antropologia foi proporcionando de mudança. Eu fui fazer a formação em antropologia, eu já era uma pessoa madura, já estava na faixa dos 40 anos. Então, nesse período de vida, eu tinha toda uma construção de certo e errado, de ideias já que já estavam postas por tudo aquilo. A minha trajetória anterior era da formação das ciências contábeis, eu era completamente diferente. Sempre tive o sonho de cursar, se um dia pudesse, o curso de antropologia, mas sem ter muito conhecimento, só por ter curiosidade do nome, achar que o nome falava muito do homem, das relações humanas e coisas assim. Bom, ao tomar essa decisão de entrar num curso de antropologia, quando eu comecei a absorver e a receber os conteúdos da teoria antropológica, por exemplo, eu fui realmente, cada dia, até hoje, depois de que eu entrei, eu sou da primeira turma de 2008, da primeira turma do curso de antropologia, foi completamente uma desconstrução do que eu vinha até então achando que é certo e que é errado. Porque a gente tem um conhecimento que é posto naquela era da contabilidade, e aquela ciência que é certa, é exata, é aquilo. Num molde de pensamento construído por alguém que tinha, né, algum fim naquele momento. Quando eu chego na antropologia, eu me deparo com tudo diferente, assim. A gente tenta, eu pelo menos tento, a partir disso, dessa desconstrução de ideias pré-concebidas, formar novas ideias que contemplem essa. Porque pela antropologia eu entendi que não existe uma cultura, mas várias culturas. Não é só a minha, que embora seja negra, afro, eco, sou considerada pelos Guarani como branca de Uruá. Eu não sou de Uruá, eu sou negra, né? Agora eles já reconhecem, mas eu também levei um tempo. Por também nessa ótica de que a cultura era uma coisa só, unilinear, que era dado assim, baseado na cultura europeia, do colonizador, coisa e tal. Tá. Bom, aí cursando o curso de antropologia, entre várias coisas, entre várias disciplinas, foi nos apresentado a cultura indígena pela etnologia ameríndia, que foi ministrada a primeira vez que eu tive contato com a cultura indígena, a etnologia ameríndia, foi pelo professor Rogério Rosa. Aí ele trouxe várias teorias, várias culturas sobre vários povos, que até então ninguém, a maioria na sala de aula, tinha noção de que existia um povo indígena, que era genérico mesmo, era um povo indígena. Aí a gente ficou sabendo, a partir das teorias colocadas em sala de aula, que existem mais de 200 povos diferentes, de povos com línguas diferentes, várias formas culturais diferentes, várias concepções de mundo diferentes. Então é uma amplitude cultural, né? Aí, depois da teoria, o professor propôs uma aula, uma prática, um exercício etnográfico, né, que a antropologia tem como método prático, né, a etnografia. Então, nessa proposta foi ir buscar conhecer, conviver um período curto ou longo, dependendo do prazo que a gente teria para fazer esse trabalho, numa comunidade indígena mais perto de cada um. Foi então que eu conheci a cultura indígena Imbiá Guarani, que sempre estiveram aqui em Pelotas desde 2005, o curso começou em 2008, sempre tiveram o hábito de estar fazendo as atividades deles, e a gente, e eu e os meus colegas, a gente não tinha essa noção. E aí foi realmente um início, que hoje eu continuo no aprendizado, porque o universo cultural deles é muito rico. É uma cultura muito complexa, então, são pessoas de modos de ser completamente diferentes dos meus. Por isso essa dificuldade, por mais que eu acho que eu estude e pesquise, eu nunca vou ter propriedade de falar para uma pessoa de uma outra cultura, a não ser ela pode dizer, pode explicar, até porque quando se faz uma pesquisa, eu tomo como referência a minha família, vamos supor. Se alguém de fora vier, uma pessoa estrangeira, de outro país, fazer uma pesquisa sobre a família da Heloísa, a Heloísa vai querer que essa pessoa tenha uma impressão que preencha a expectativa dela em larga medida, né? Não vou querer. Eu não vou me sentir à vontade de falar das minhas coisas e nem devo, porque tem coisas que são só nossas. Então, isso eu aprendi com eles. E aprendi também que a gente... As palavras que a gente não deve... Que a gente tem que ter todo cuidado com a palavra. Que a gente não deve ficar falando, sem ter um porquê. Várias vezes eu tive a oportunidade de estar junto, ao lado, acompanhando em... Porque quando a gente faz a pesquisa, é uma reciprocidade, eles abriram o espaço deles para estar comigo, conviver comigo, e, em contrapartida, isso eu acompanhava eles nesses trâmites legais que a nossa cultura impõe, que é que a gente tem que ter documentos, essas coisas que eles contaram comigo nesse sentido. E aí eu aprendi, nessa caminhada de acompanhá-los em fazer documentação e uma série de coisas que eles me pediram ajuda, eu cada vez ia conhecendo um pouquinho mais esse jeito de ser deles, o quanto a palavra é importante, porque a fala representa, é a pessoa, não é, não parece, não é uma opinião assim, vaga. A fala para o Guarani, de acordo com essa pessoa, que é o seu Lourenço Benítez, que era o líder indígena aqui, que, no qual eu fiz a pesquisa com a família dele, dizia isso o tempo inteiro. A palavra tem um peso muito forte. Eu não posso ficar falando as coisas sem sentido. Eu tenho que... Então, o silêncio. Por isso, muitas vezes, também é difícil de conversar ou fazer uma conversa, porque faz parte da cultura, do processo de formação cultural deles, esse cuidado com a palavra. Fica à vontade. Se tiver alguma questão também, não tem problema. Destacando que a Maria Luísa foi a primeira antropóloga formada pela UFPEL. No curso de antropologia foi a primeira a defender. Em 2012. É interessante a gente pensar, tipo assim... que na região aqui, onde é que tem as universidades, a UFPEL e a FURG, né, que só em 2008 que começou a ter um curso de antropologia e a gente começou a pensar um pouco mais essas questões, essa região, ela foi, historicamente, ela é ocupada pelos indígenas de forma até contínua, né? No passado, né, a arqueologia mostra muito bem isso, é cheio de sítios arqueológicos por aqui que demonstram uma ocupação muito, muito forte, de várias populações indígenas e principalmente dos Guarani ou dos Mbiá Guarani, né? E hoje... Claro, antigamente era só os indígenas que tinham aqui, né? Aí depois com a chegada do branco, eles foram se afastando um pouco, foram para a Serra de Tapes, né? E foram para se acomodando mais nos locais mais longe dos brancos, porque o contato com os brancos não era legal para eles, né? E isso foi acontecendo de uma aldeia para outra, fica um tempo fora, depois volta e não sei o quê, até os dias de hoje. Eles sempre tiveram presentes aqui. Essa parentela que a Maria Luísa pesquisou, ela retornou para cá no ano de 2005, mas os parentes deles, o pessoal já circulava, né, continuou sempre circulando por aqui, inclusive primeiro ali na Colônia Maciel e depois... Bom, por toda a região, né? Sim. Eles estão aqui desde sempre, né? Hoje se tem várias aldeias, né, vindo de Porto Alegre para cá pela BR-116, tem uma série de aldeias nas margens da rodovia e para o interior. Isso vai chegar aqui na região de Pelotas também, né? Tem a Colônia Maciel, né, tem Canguçu, tem para Caçapava, tem mais aqui para o lado, para Cristal. No Cristal, né? Tem uma E aldeia, recentemente tem uma aldeia aqui em Rio Grande, onde aqui era a antiga FEPAGRO, em Domingos Petrolini. Né? Inclusive o cara que a gente está tentando contato com ele para ele falar, ele é ali de Domingos Petrolini. Né? Onde aqui é uma área muito, muito característica assim, de terra indígena, né? Com muitos sítios arqueológicos, a vegetação se percebe que no passado foi trabalhada por eles para deixar de acordo com a sua cultura, né? Isso é muito forte, né? Mas aí, tipo assim, tá, daí tem vários grupos indígenas que circularam por aqui, os que mais se destacaram foram os Guarani, né? Mas a gente tem que, tipo, pensar... Como assim? Quem são eles? Qual a diferença para os outros grupos, né? A gente, nós, os brancos, né, na academia, a gente acaba classificando eles por critérios linguísticos, né? A gente, todos os grupos indígenas são classificados por critérios linguísticos, né? Isso é uma coisa nossa. Eles, entre eles, ali, eles têm outros... Yeah. Outros critérios, uhum. Né? Inclusive se chamam por outros nomes, né? A gente, como brancos, a gente botou uns nomes neles que muitas vezes eles nem concordam com isso, né? Mas tipo assim, no Brasil, pela nossa classificação, não pela deles, pela nossa classificação, vão ter três parcialidades étnicas dos grupos Guarani, tá? Que seriam os Mbiá, que é esses que estão aqui pela região, os Xiripá, que estão mais perto, tem uns que até dividem aldeias com os Mbiá, né, os Xiripá, e ocupam mais ou menos a mesma região que os Mbiá, e tem os Kaiowá, que estão mais ali para a região do Mato Grosso do Sul, naquelas redondezas lá. Tá? Fora do Brasil, tem mais um monte de outros grupos Guarani. Né? E no Brasil, esses três, também dependendo da localidade, eles são conhecidos por outros nomes. Né? E às vezes eles se reconhecem como grupos diferentes, mas a gente amontou eles tudo junto, né? Então, tipo, os Xiripá em alguns lugares são chamados de Nhandevá, e os Kaiowá também alguns chamam de Pai Taviteira. E é umas loucuras nossas, assim, mas eles aí tem os acertos deles. E eles ocupam os Mbiá, por exemplo, eles ocupam desde que a gente sabe, né, das notícias, e até a arqueologia mostra isso, eles ocupam uma parcela do Uruguai, uma parcela do atual território da Argentina, uma parcela do atual território do Paraguai e uma parcela do atual território do Brasil. Né? Eles pegam, tipo, da metade sul do Paraguai, mais pro sudeste, e aí corre ali pela região de Misiones, da Argentina, toda essa parte que faz fronteira com o Brasil, né, eles estão naquela área. No Uruguai, às vezes eles estão, às vezes eles não estão, eles têm vai e vem ali naquela região. E no Brasil eles vêm aqui do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Né? E ali do Espírito Santo meio que passa uma linha que vai juntar lá no final com o Paraguai ali, né? Isso seria o território dos Guarani, o mundo deles é tipo, é onde é que eles habitam, né? E onde é que eles vão encontrar as condições ecológicas, né? O ambiente necessário para eles poderem viver de acordo com a cultura deles, né? Então, nesse baita território, eles vão escolher um ou outro lugar, né, onde é que tem uma mata muito biodiversa, assim, uma riqueza grande. Normalmente é a confluência de dois ou três ambientes diferentes, às vezes uma região mais um banhado, assim, com mais perto daí tem um morro que tem uma vegetação mais densa, com uma vegetação mais rala, né, com uma parte mais reta para na confluência onde é que você tem mais riqueza, né, que daí eles podem circular entre esses vários ambientes. Sim. Isso normalmente acontece na Mata Atlântica, né? Então, onde tinha Mata Atlântica, tinha Guarani, né? E essa Mata Atlântica, a gente fica pensando, né, que ela é no litoral e tudo, não, mas ela vai se estender pelo interior, ela vai estar lá na Argentina, por exemplo, só que lá chama de Floresta Paranaense, mas é praticamente a mesma coisa que a gente tem por aqui. Então esses seriam os locais que eles habitam, e claro, e aí aqui na região de Pelotas, Rio Grande, é território deles e sempre foi ocupado por eles esse tempo todo. Sim. Obrigado, professor. Em verdade, tudo era território deles, né? Eles se deslocaram em função disso que o senhor colocou, da chegada dos colonizadores, e se fez necessário dado o choque que houve, né? Então, obrigado por sua colocação. Se a Luísa quer colocar mais. Não, só queria, a partir disso que o Marte está falando, aí fica também mais fácil da gente compreender a dificuldade de ter de tê-los aqui num programa de rádio, assim, porque, na verdade, tem coisas que a gente quer impor. Ainda que inconsciente, a gente tenta, né, trazê-los para cá. Mas não é uma realidade, muitas vezes, que eles não gostariam de viver. Eles gostariam de viver numa realidade bem diferente dessa. Ter uma terra ampla, onde eles pudessem viver do modo que eles concebem que é o correto, que é o que eles se sentem bem. Mas nós vamos empurrando cada vez mais eles para... Para margem, às vezes, muitas vezes ficam como na beira da estrada, ali tem, em lugares que não são propícios para eles viverem esse modo de ser que é o modo de ser deles, que, né? Sim. Como o professor Martin falou. Sim, obrigado, Heloísa. Vamos para um breve intervalo, depois retornaremos. Obrigado. Música. Qual música? Música. Bem, agora a gente vai fechar esse bloco com a música, né? Ainda nessa temática. Vanyeamba, Morada dos Anjos. 6:29. Rádio Com 104.5 FM. Nem melhor, nem pior. Diferente e muito agradável. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Coletivo AMU, todas as terças, das 20 às 21 horas, na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Essência de Vida no Mercado Central, Banca 58, telefone 8406-1315. Além das tradicionais ervas medicinais, você vai encontrar medicamentos fitoterápicos, suplementos, alimentos funcionais, orgânicos, integrais, sem glúten e sem lactose. Produtos a granel, temperos, oleaginosas, grãos e outros. Visite a página no Facebook Essência de Vida Pelotas. Boa tarde, então, retornando para mais um bloco do programa Antropofonias e Charlas. Falaremos então um pouco sobre a musicalidade dos povos indígenas, professor, que não sei se o senhor quer fazer essas colocações, seria interessante. Dos povos indígenas eu não vou saber dizer, porque daí cada um vai ter um jeito diferente. Sim, claro. Mas os Guarani que a gente ouviu, os Mbiá Guarani, né, a gente ouviu a música agora, eles prezam muito pela música, pela voz, isso no sistema xamânico cosmológico deles, né, que é a religiosidade, né, no final das contas. Eles usam a música para entrar em contato, fazer o contato com as divindades, né, com o sagrado, que é o cerne da cultura deles mesmo, né. O Caraí, que seria o xamã, né, ou a Cunhã Caraí, que seria a mulher xamã, eles meio que dirigem toda a sociedade, né, planejam as ações, curam as doenças, né, e isso tudo é feito muito através da música, que é uma forma agradável de se comunicar com as divindades, né. E eles, desde muito cedo, eles primam por ter uma voz legal, por ter palavras suaves, não só a palavra em si, o conteúdo, mas a forma como ela é dita, né, para não causar, não desagradar ninguém, para não causar raiva, né, eles trabalham isso, né, e também para isso chegar bem ao ouvido dos deuses. Só que nos rituais deles, nas coisas dentro da aldeia, é uma coisa um pouco diferente do que a gente ouviu, né. Eles fecham muito a cultura deles, e é uma forma que eles veem de preservar essa cultura frente ao branco, né? Quanto menos coisa o branco souber, mais difícil vai ser para destruir aquilo, né? Para ter um problema. Então eles fecham muito, mas eles, alguma coisa eles abrem, né? Essas músicas assim, né? Essas músicas são feitas para o branco, não para eles. Sim. São feitas para botar num CD, para vender para o branco, para distribuir por aí, ou para eles executarem os corais que eles têm. Praticamente todas as aldeias, sim, têm um coral, né, que eles fazem apresentações, né, com essas músicas, essas que a gente ouviu agora. Que é uma linguagem diferente, formato diferente, uma coisa que pode ser veiculada, né, dentro da sociedade deles, na cultura deles. Eles são um pouquinho diferentes, são coisas deles, né? Que daí eu não vou falar também, porque... Sim, que também já entra na parte íntima, que justamente o senhor falou, né? Isso, eles querem preservar isso, não vou vir eu falar na rádio. Preservar a cultura, sim, com certeza. Sim, alô? Pois é, não, sobre a música que o Márcio falou, e até esse grupo no qual eu fiz a pesquisa e continuo, porque a gente vai conhecer para fazer um recorte específico, né? Porque a gente tem um tempo, né? Tem toda a burocracia acadêmica, tem um período específico, então tu tem que fazer uma observação até breve. Para uma cultura complexa, tu tem que passar muito tempo conviver e nunca se vai se chegar a olhá-los como eles mesmos se veem e se explicam e se pensam, né? Longe disso. Mas essa relação de ir e aprender para poder escrever algo sobre eles faz com que desenvolva uma relação de parceria mesmo, de amizade com eles, né? E de aprendizado mesmo, né? Que eu gosto muito de... Uma das coisas mais marcantes entre tantas que foi a convivência, e é, continua sendo, foi a participação deles. Porque quando eu fui defender o meu TCC, toda essa parentela, todo esse grupo, esse query, que é o termo, né, que se usa, porque não tem coletivo, não tem, eles têm uma grande relação de parentesco entre várias comunidades, então o termo mais adequado é o query, segundo eles mesmos, né? Então eles vieram assistir a minha defesa de TCC, e um deles, um representante deles, ao final, depois da exposição dos professores, ele fez uma fala também avaliando o trabalho e a relação dos professores, a nota que os professores me deram. E foi um momento assim muito, muito legal, muito bacana, porque eu acho que foi o mínimo que se podia fazer, né? E aí eu não ganhei 10, o que foi bacana. Eles me deram quase 10, mas não 10. E foram generosos. Foi uma generosidade, porque, na verdade, se eles fossem bem sinceros, eu ia ficar no 7, olha lá, porque eu fiz um recorte, né? Foi um exercício mesmo, por um tempo muito pequeno. Então, foi uma experiência muito, muito entre tantas outras, que foi a convivência, porque acompanhá-los no tempo inteiro, e ele mesmo me ensinou essa questão da calma, de ter calma, de ser tranquilo, porque eu sou muito explosiva, e muitas vezes a gente entrava em situações que alguém que conhecia bem menos que eu conheço sobre o modo de ser deles, fazia pré-julgamento pela aparência, pelo estereótipo que é colocado na nossa cabeça, né? E ele, tranquilamente, ele jamais entrou em conflito com ninguém, e depois a gente ia caminhando e ele dizia: minha amiga, tem que ter calma. Calma, tocava no meu pé, dizia: calma, tem calma. Eu não isso, me explicando que aquilo não atingiu, não feriu ele, porque ele sabe quem ele é, onde é que ele está, qual é a razão dele estar ali, o papel dele no mundo. Então, para mim, foi uma lição de vida, porque eu fiquei me perguntando. E ele disse: olha só, ele está ali, que era um vigia que foi muito indelicado com ele, sabe, um vigia de um banco lá. E ele disse: ele está ali, contrariado, está trabalhando horas que ele não gostaria, ele gostaria de estar fazendo outras coisas, e não está, porque ele precisa sujeitar o sistema de vocês, que tem horário para comer, para dormir, para tudo, tem horas, e ganham muito pouco, ganham aquém, né? Então, aquilo para mim foi um baita ensinamento, porque, poxa... E eu fiquei assim, e realmente eu aprendi a ter mais calma, falar um pouco menos, falar mais baixo, ser mais serena com as coisas, porque se eu souber, como ele disse, se tu souber quem tu é, o que que tu quer, a razão das coisas para ti, tu não vai te magoar, deixa que ele fique lá se lamentando e brigando. Então, foi, eu mais aprendo, na verdade, eu tenho mais aprendido do que... Eles mais me ensinam do que eu, não tenho nada, eu tenho que aprender numa convivência diferente mesmo, um modo de vida diferente, que só me ensina. Sim, isso aí é super interessante no final das contas, né? Porque a população em geral, ela tem uma imagem que, sei lá, que vem lá desde dos livros da história, de história, né, sei lá, como é que os professores apresentavam, e das coisas estereotipadas que passam na mídia, né? Um índio completamente diferente da realidade, né? Uma coisa caricata praticamente. E aí se começa a entrar em contato com esses grupos indígenas, né? Principalmente com os Guarani, assim, a gente acompanha muitas vezes quando os Guarani retomam uma área ou passam a viver numa nova vizinhança, alguma coisa assim. De início é uma resistência da população no entorno, e aí os Guarani devagarinho, com jeito, vão mostrando quem eles são, como eles veem o mundo, e depois todo mundo adora os Guarani em tudo que é lugar. Isso acontece também com os pesquisadores, né? Os Guarani têm um jeito muito cativante de ser, um jeito muito interessante de se relacionar com as outras pessoas, com os outros povos, com os outros seres da natureza, né? Tudo eles sempre age com muito respeito e sempre vendo uma questão de reciprocidade, assim, né? Bom, os guaranis são... Eu até... A minha tese era... O título foi Quanto Mais Doce, Melhor. Né? Eu estava trabalhando a alimentação deles, mas uma analogia entre a comida e o que eles pensam da sociedade, das pessoas, né? Que as pessoas têm que ser doces umas com as outras, né? Sei lá, porque assim elas vão se construindo como pessoas melhores, né? E assim vai indo. Um povo exemplar, né? Bah, sofre um monte, com um monte de preconceitos, um monte de coisa, mas quando eu trato com eles, eles são fantásticos. Os caras ali, palavrão, ver os caras na sei lá, toda uma batalha, uma luta, sendo os caras persistem, né, e tão aí, e, sei lá, essa cultura muito forte, assim, seu modo de vida, né, sua visão de mundo, né, continuam e persistem e vão indo. E é uma coisa que também que a gente, a população em geral, né, muitas vezes pensa que os caras são meio que ignorantes, né, que não tem condição de fazer isso, fazer aquilo. A gente muitas vezes quer, ainda inconscientemente, quer praticamente tutelar os caras, mas os caras voam, eles, o conhecimento que eles têm é fantástico de tudo. Hoje em dia essas coisas de internet, celular, não sei o que, eu, tranquilamente, que a gente... né? Uhum. Provavelmente estão nos escutando agora, com certeza, não? Mas sobretudo a questão de tipo conhecimento das coisas da natureza, né? Nossa, os caras têm um conhecimento etnobotânico, assim, das propriedades das plantas, dos hábitos dos animais, a forma de se relacionar com eles é muita sabedoria. A gente começa a entrar em contato com eles, é uma aula todo dia. Uhum. E que tipo a gente percebe que a gente, na nossa sociedade, a gente faz praticamente tudo errado. A gente é socializado de um jeito que acredita que tem que trabalhar, que tem que competir, que quanto mais a gente se judiar, mais sucesso vai ter. E eles vão na simplicidade, no jeitinho deles, na coisa doce, devagarinho, vão levando, cativam todo mundo, conseguem manter essa cultura, e aposto que eles são muito mais felizes do que a gente. Isso mesmo sem praticamente ter mais terras hoje em dia, né? Que seria um outro ponto que a gente tem que trabalhar depois. Sim, na verdade a cultura deles comparada com a nossa são completamente diferente, e são povos que nós conhecemos muito pouco, e isso que gera hostilidade, né? É a hostilidade de nós para com eles, não deles para conosco. Na verdade, como foi colocado aqui, a história primária acaba que meio que ensinando de uma maneira equivocada, né? E a gente acaba estigmatizando, acaba meio que criando preconceitos e levando adiante preconceito, não se preocupando em tentar entender, tentar enxergar que eles não são povos melhores ou piores, simplesmente diferentes, com uma cultura diferente, e tanto quanto a nossa, né? Simplesmente a gente tem que ter aquela a reciprocidade, o respeito e a tentativa de uma aproximação amigável, ou respeitar quando não se quer essa aproximação também, que também faz parte, né? Da convivência, da sociedade, respeitar a... Quando os povos, até por questões de choque cultural mesmo, não querem esse convívio, né? Porque sempre há um pouco dessa perda, né? E geralmente a perda é um pouco o espaço, a cultura, em função da sua suavidade, da sua gentileza, e de encontro à nossa truculência, né? A truculência colonizador do branco, propriamente dito, né? Uhum. Embora, como foi colocado aqui, eles têm várias povos, várias etnias indígenas, né? Não saberíamos numerar, nós também somos vários, também somos diversos, mas a gente, como a gente vê os indígenas como um todo, também nos vê os brancos como um todo, né? Então. E isso gente tem que entender que faz parte, infelizmente, de como se vê o desconhecido, né? Então é interessante essas colocações e é sempre bom para poder tentar desmistificar, esclarecer um pouco, porque nós estamos num mar de desconhecimento, de ignorância, né? Porque, infelizmente, é mais a tentativa de imposição da nossa cultura sobre eles do que a tentativa de relação entre culturas, né? Uhum. Isso é bastante importante colocar e é bastante importante também tentar desmistificar, né? Tentar colocar de uma maneira mais suave, mais, não diria só mais... entendimento mesmo entre nós, né? E não simplesmente tentar enxergar eles como povo estranho e tentar subjugá-los, que é o que tem sido feito, né? Mas então, aí é interessante, porque os brancos, em geral, assim, claro, tem exceções, mas os brancos olham para eles e pensam assim, bah, coitado, esses caras são pobres. Sempre pela falta, né? Pela olhar falta, de que falta algo. Mas na realidade, tipo, na cultura deles não existe esse conceito de pobreza, né? É uma relação totalmente diferente com... sei lá, com as coisas que eles julgam necessárias, né? Eles precisam de outras coisas, né? Não as coisas que a gente consideraria assim que estariam faltando, que os classificaria como pobres, né? Isso não é uma forma ideal deles de ver o mundo. Claro, hoje em dia, os caras muitas vezes na beira da estrada, né, aí não tem onde é que plantar, não tem como caçar, né, aí muitas vezes eles estão realmente precisando de ajuda e até seria muito semelhante a um contexto de pobreza, mas na cultura deles a relação é uma coisa um pouco diferente, né. Mas aí o que acontece? Aí os brancos muitas vezes com a melhor das intenções do mundo, né, eles acabam entrando na aldeia com um monte de projetos e um monte de coisas, né, que acabam muitas vezes atrapalhando mais do que ajudando os Guarani, né? A gente tem muitos exemplos, né, de daqui a pouco até projetos de extensão, não daqui, de outras universidades, de mais tempo atrás, né? Tipo, os Guarani estão com problema nos dentes em geral, não sei o quê. Vamos lá ensinar os caras a escovar os dentes e vamos fazer um projeto assim, assado, né? Os Guarani estão com, sei lá, um problema de saúde decorrente de alguma coisa de higiene, aí vão lá querer ensinar os caras a lavar roupa, a tomar banho, a ferver água, né? E daí uma coisa de nutrição, aí querem ensinar os caras como cozinhar, né? Daqui a pouco umas coisas muito invasivas, querem sair aplicando vacinas, coletando sangue. Isso tudo a gente percebeu já há muitos anos, sabe? E, tipo, pô, a maioria dos projetos, né, das políticas públicas para os indígenas até alguns anos atrás não serviu para nada, né? Porque era a ideia do branco, de tipo, eles chegavam lá com a ideia da nossa sociedade, tipo, queria impor uma coisa para eles. Ah, vamos plantar tal coisa, mas não é um alimento da cultura deles. Ah, vamos gerar renda, né? Fazer tal atividade para gerar renda. Mas era uma coisa que não se encaixava com a cultura Guarani, né? Hoje já é mais tranquilo. Mas até bem pouco tempo atrás, se tentava, se doava vacas, né, nas aldeias, para os Guarani, né, para as crianças não serem desnutridas, né, essas coisas assim. Só que eles não tinham esse hábito de tomar leite, né? São sociedades que, depois que as crianças, sei lá, não se continuava tomando leite, né? As vacas viravam churrasco, né? Hoje já mudou um pouco, né? Mas exemplos e exemplos de políticas públicas que não davam certo, né? É que porque não davam certo porque não se chegava lá e perguntava para eles o que vocês querem, o que vocês precisam, e, né, em relação à cultura deles mesmo, à necessidade deles, né, a gente ficava tentando impor um monte de coisa e nunca dava certo. E hoje em dia eles brigam muito, né, eles tipo assim, não, a gente quer dizer o que a gente precisa, né, o que a gente precisa de projeto, porque é incrível, desde 2003, por aí, que eu faço campo com os Guarani, né? E normalmente tu chega em campo e tem algum branco incomodando eles lá, né? É, gente querendo saber disso, gente querendo saber daquilo, gente perguntando isso, perguntando aquilo. A gente incomoda muito eles, né? E leva muito problema para eles. Os caras estão sendo fotografados o dia inteiro, gravados o dia inteiro, né? Eles praticamente não conseguem desenvolver essas atividades, tanto que a gente incomoda eles, né? E muitas dessas coisas não são demandas deles, né? Eles precisam do apoio do branco hoje em dia, principalmente o pessoal que está sem a terra, né? Precisa lá de um apoio de saúde, né? Algum apoio para educação, né? Às vezes muitas coisas de transporte, de dinheiro, muitas vezes, né? Alguma coisa para vender artesanato. Eles precisam do branco, né? Mas eles precisam de um jeito que se encaixe com a organização social deles, né? Não a gente chegar impondo, né? Ah, vamos agora ensinar vocês a fazer artesanato com couro. Não, nada a ver, né? Essas coisas não funcionam. É, mas eu estava falando tudo isso porque eu ia falar uma outra coisa. Mas assim, pensando nessa questão de olhar pela falta, muitas vezes a gente percebe que não é só com relação aos povos indígenas que nós, não indígenas, fizemos isso. E a gente vai, olha, pelo nosso olhar do que a gente considera pobreza ou riqueza, se nós temos uma situação um pouquinho melhor financeiramente e vai fazer uma caridade, entre aspas, para alguém, a gente olha sempre pelo lado da falta, a gente não pergunta para a pessoa o que ela quer. E isso era o que eles mais me falavam, sempre continuam falando até hoje. Tem que perguntar, tem que conversar com ele para ver o que ele quer. Aí tu gosta de comer feijão, tu gosta de comer arroz, tu pega e enche uma coisa, ou roupas. Muitas vezes as pessoas levam toneladas de roupa. E uma certa vez eu adorei a sinceridade. Eu chego e disse, não, eu não pedi roupa, a gente não quer roupa. Eu não queria roupa, mas nem sequer pergunto, sabe? Que é como diz, não se faça, não é uma coisa que se faça com aquele propósito, assim, mal, de ofensa. Não, é um jeito que a gente age, uma forma de agir errado até com nós mesmos. Tu tem que primeiro conversar para ver se uma política pública tem que partir da demanda daquele grupo e não ser imposto. Mas a gente ainda fica cometendo esses erros muitas e muitas vezes, assim, de levar coisas que não são úteis. E é muito legal, porque se não é útil, fica pendurado numa árvore, fica... Às vezes, para a gente ter aquilo, tem um valor, assim, pessoal grande. Chega lá, se tiver que pendurar na árvore, um relógio, uma televisão, não foi o que era necessário, o que era e que eles gostariam de receber. Por quê? Porque a gente não parou, não ouviu, não escutou. E muitas vezes eles dizem também para mim assim, vocês têm que Heloísa, de aprender lá na onde vocês estudam, que a gente também gosta de ficar sozinho. Que aí é um horário que eu sei que até eu tenho que ir embora. Uhum. Porque a gente tem que estudar, entender essas particularidades, a especificidade de cada cultura e aí é uma prova de aprendizado respeitar o que a outra pessoa quer. Senão, que aprendizado é esse? Se a gente vai seguir impondo, né? Por mais que tu ache que domina... Não, tu tem que ouvir o que a pessoa quer. Não interessa se eu sou doutor, se eu sou médico. Não, eu tenho que entender o que a pessoa que eu estou lidando pede. É, e aí, muitas vezes, daí, sei lá, aí os Guarani vão e falam isso para os brancos, né? Não, a gente... É, não adianta vocês ficar trazendo coisa ou botando coisa aqui, a gente tem que querer as coisas, não sei o quê. Aí os caras vão lá com um projeto, aí juntam todo mundo na aldeia, e aí apresenta o projeto, e daí tá, agora querem, e aí o pessoal lá levanta a mão, não levanta a mão. Né? E isso aí é um outro problema, porque a democracia que a gente imagina na nossa sociedade, né, que também nem sei se tem tanto mais agora também. Né? E, tudo é que... Mas não, a gente não pode aplicar para eles. É, eles valorizam muito as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, elas são mais velhas porque elas adquiriram muita sabedoria e souberam, né, viver, durar nesse mundo, né? Elas só com sabedoria se chega a uma idade mais avançada, né? E essas pessoas são que dão os conselhos, né? Que são meio que as dirigentes da sociedade. Aí a gente chega com um projeto, alguma coisa, né? A gente não mais, né? Mas o branco, né? Chega com um projeto e apresenta para toda a comunidade, daí em vez de ouvir o mais velho, né, a gente tipo faz uma votação. Não, isso está errado, isso não funciona, né? Ou muitas vezes chega com um projeto, tipo, ah, vamos começar a plantar uma coisa diferente aqui que vai ser legal para vocês. Aí ensina uma nova sei lá, uso de uma nova tecnologia, alguma coisa, mas eles vão e ensinam para os mais novos. E aí daqui a pouco o mais novo está sabendo a coisa na aldeia e o mais velho não. Isso dá um nó lá na organização deles, sabe, na coisa da cultura. Exato. E são cuidados que o pessoal branco, com a melhor das intenções, né, eles vão lá e não tem esses cuidados, né, de... sei lá, meio triste isso, mas... Acontece. Sim, isso também como faz parte daquilo que estamos conversando aqui, que é o não ouvir o outro, né? Não respeitar a maneira de pensar da cultura deles, tentar certa maneira, a gente acaba, como diz a Elô, acaba meio que atropelando, prejudicando, isso. Em função de não que não essa possa coisa evitar. Do ritmo que a Elô estava falando, ela é interessante porque, tipo, a gente vai na pressa, curar o marcado, não sei o que, eles flexibilizam tudo isso, né? Em outros grupos indígenas, me lembro de um professor meu que contava assim, que ele armou por muito tempo uma saída de barcos lá para ver tal coisa, não sei o que, e aí chegou no dia, os indígenas simplesmente não foram porque um determinado pássaro não cantou, e aí era sinal que ia dar problema. Né? E a gente tem que entender essas coisas deles, que tipo, tem coisas que pode acontecer num dia, tem coisas que vai ter que demorar mais tempo, e tem coisas que tipo, a gente vai chegar lá e eles vão demorar meses para dizer quero, não quero, vai ser legal, vai ser, ou posso te atender ou não posso te atender. Desculpa. Bom, vamos para mais uma música então e a seguir os intervalos. Obrigado, professor. Agora a gente vai, outra música do CD que eu acabei esquecendo de falar o nome, que é Flores e Frutos da Terra, e Vi Poti Iva A, eu acho que é a faixa de número 7, Nyamandu Ovare, que traduzindo em português fica Ao Nascer do Sol. Thank you. gosta de cultura e informação, não ouça a Rádio Com. Rádio Com, 104.5 FM. Olhares, produção e apresentação Álvaro Barcelos. Entrevistas, debates, histórias saborosas, humor, visão crítica, cultura. Olhares, toda segunda, das 8 às 9h15 da noite, aqui na Rádio Com. De pensão. Programa Contraponto. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Programa Subversão. Todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquía en las ondas libres de Radio Com. Ya llegó el momento de levantar y atacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya y hace rato y ahora les toca pelear ustedes rata contra gatos. Pelota Samba Clube, música pelo prazer de tocar. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia e 30, pela Rádio Com 104.5 FM. O melhor da música brasileira, com os talentos de Pelotas e região. Pelota Samba Clube, música pelo prazer de tocar. Boa tarde, então, retornando com o programa Nós dos Outros, Antropofonias e Charlas, o terceiro bloco, bloco de encerramento. Estamos aqui, então, hoje conversando com o professor Martin Tempas, da Universidade de Rio Grande, e com a Elô, mestre em ambos de antropologia, conversando com nós sobre a temática indígena. Agora são 19 horas e 3 minutos, então, dando prosseguimento à nossa conversa, professor. Então, eu acho que é interessante talvez falar um pouco da questão das terras deles, né, que é a grande dificuldade que eles têm hoje em dia. Né, a gente estava falando antes que tem muito branco incomodando eles e muitas vezes é gente de algum órgão governamental, né, ou da universidade. Né, e eu acho que a melhor coisa, a melhor política pública que se tem, né, seria trabalhar, né, alguma coisa que melhorasse a condição, né, as terras deles, a demarcação de terras indígenas. Ou esse é um processo demorado, burocrático, mas até isso sair, né, que se conseguisse pelo menos um lugar digno da cultura deles para eles poderem ir ficando, porque, que nem eu falei antes, eles têm um amplo território, eles vão escolhendo, né, desde sempre, né, desde tempos imemoriais, né, eles vão sempre escolhendo o lugar bom para eles viver de acordo com a cultura deles, né. Só que hoje em dia praticamente esses lugares não existem mais, porque por muito tempo, né, eles foram sempre sendo expulsos desses lugares, né. E até a década de 70, início da década de 80 talvez, eles ainda tinham aldeias muito boas para eles. Mas daqui a pouco eles foram expulsos porque essas aldeias de tão boas viraram reservas ambientais. Né? Pessoal lá com o intuito de preservar, tipo, pô, vamos preservar o negócio aqui, mas tem uns índios dentro aqui. Aí tiraram os índios que justamente preservaram aquele local, né, para e foram tirados para ficar em reservas, né? Mas aí o que que acontece? Por exemplo, eu trabalhei com a alimentação deles, né? Não só em termos nutricionais, mas também nas questões simbólicas, né? O que que representa cada alimento para eles, né? Desde da produção até o consumo, né? A questão do o caçar, o pescar, né? Plantar, coletar, né? O que que é feito pelos homens, o que que é feito pelas mulheres, né? O que que seria um alimento para uma pessoa mais idosa, o que que seria um alimento para uma pessoa mais nova, para quem está doente, né? Essas coisas assim, né, das diferentes ideias, né, que veiculam junto com o alimento e suas relações, né. E a minha primeira conclusão na dissertação, tese, os artigos que escrevi, né, a primeira conclusão é que, tipo assim, os caras precisam de terras, né, precisam recuperar as terras que eles foram tiradas deles, né. E isso eu acho que qualquer outro pesquisador, com qualquer pesquisa que for fazer lá, tem que ser uma das primeiras conclusões. O pessoal vai trabalhar com educação, primeira conclusão é precisa de terra, porque a cultura deles é vivenciada numa terra, num determinado ambiente, e lá que se dá a socialização das crianças, eles tendo esse ambiente, aí já é meio caminho andado, né? Ah, precisa de coisa de saúde, vamos fazer uma pesquisa de saúde. Primeira conclusão, tipo, os caras precisam de terra, terra com mato, porque lá que eles vivem felizes, vivem bem, e lá que eles tiram remédio do mato. Sei lá, qualquer coisa. Pessoal que anda, tipo, pessoal da dança, né, pesquisando a dança deles lá. Primeira coisa, tem que ter terra, porque na terra eles vão viver de acordo com a cultura, a dança é uma expressão da cultura, e assim vai indo. Tudo que é pesquisa, de tudo que é área da academia, tudo, sempre teria que trabalhar também com a questão territorial deles, né? E a mesma coisa para as políticas públicas. Os caras gastam um monte de grana, tipo, ah, vamos dar cestas básicas para os caras, sabe? Para os grupos indígenas. E aí, tipo, era mais fácil, talvez mais barato, conseguir um pedaço de terra, alguma coisa para alocar eles, nem que seja provisoriamente, né, onde é que eles consigam caçar, pescar, praticar a horticultura deles, praticar a coleta, né? Porque daí, hoje está melhor, né? Mas até bem pouco tempo atrás, era um horror as coisas das cestas básicas. Tipo, às vezes vinha, às vezes não vinha, às vezes ficavam 4 meses sem receber a cesta básica. Isso eu presenciei em campo. Outras vezes os produtos vinham totalmente vencidos, embalagens rasgadas, que dá para ver que tinham ratos, já tinham comido aquela comida, sabe? O feijão vencido há mais de ano, aí não cozinhava mais, né? Essas coisas assim. E aí eles não comiam, né? Não tinha como comer aquilo, né? E aí o branco ia lá e dizia, não estão passando fome, nem estão desperdiçando comida, né? Então, essas coisas assim. Políticas muitas vezes que são para tapar buraco, né, em vez de se fazer a questão das terras deles, né. Eu presenciei uma vez que eles só ganharam que veio nas cestas básicas só sabão, né, é horrível isso. E outra vez que um funcionário da, sei lá, uma empresa que distribuía as cestas básicas, que entregou as cestas básicas, ele exigiu que os Guarani corressem pelo mato e coletassem bromélias para dar as cestas básicas em troca. E uma outra vez que as cestas básicas não chegaram, e aí a gente foi atrás, né, e aí foi ver lá, tipo, tava assinado que os Guarani tinham recebido as cestas, só que os Guarani que estavam naquela aldeia que não chegou o negócio, eles nem sabiam assinar o próprio nome, sabe? Então, se perdia um monte de coisa no caminho, um monte de coisa que se poderia ser melhor, nem precisaria ter tudo isso se eles tivessem um pedaço de terra mais digno para viver de acordo com a sua cultura, né? E aí, bom, desculpa, eu já passo a palavra para a Heloísa. Mas o que acontece? Uma vivência bem maior que a minha. Ah, bom. Bem mais aprofundando, né? Bem mais convivência mesmo com eles. Mas aí que tá. Aí eles têm muitas aldeias nesse amplo território deles, né? Que nos 4 países, né? Quem não estava no primeiro bloco, tipo, eles têm aldeias do Paraguai, Argentina, Uruguai, no Brasil, sempre em determinados locais que são de acordo com a cultura deles, né? Eles têm muitas e muitas aldeias, sei lá, talvez umas 300, 400 aldeias, né? E umas são fantásticas, né? Vai ter cachoeira, vai ter rio, vai ter mata, não sei o quê, mas outras vão estar na beira da estrada, onde é que os caras têm entre o arame farpado e a faixa ali, né, da rodovia para viver. Né? São muitas vezes contextos muito diferentes, mas eles estão nessa beira de estrada, né? Porque atrás da cerca, muitas vezes, é a terra que eles querem, que é deles, que os ancestrais deles habitavam ali, que vai ter sítios arqueológicos ali, né? Que eles vão ter uma relação com a questão sagrada daquela terra, né? É uma coisa... para eles é importante por questões, né, de saúde, saúde espiritual principalmente, né? Aquela terra, ela é viva, eles consideram toda a terra, né? A terra sempre vai ser viva, a terra vai sentir, vai ficar alegre, vai ficar triste, vai querer se enfeitar, né? Se adornar com vegetação. A terra é um ser vivo para eles, e aquela terra precisa deles, eles precisam daquela terra. Então eles estão ali espremidos entre a cerca e a rodovia, mas de alguma forma eles estão se relacionando com aquela terra que está para trás da cerca, e aquilo é importante simbolicamente para eles. Então todas essas aldeias que a gente vê por aí, é essa função, né? Eles estão lutando pelaquela terra, eles querem recuperar aquela terra, que até muitas vezes, até bem pouco tempo, era deles. Mas esse era deles era assim, ó, eles foram expulsos daquela dessas terras, né? Eram deles, né? A gente consegue comprovar facilmente isso, né? Que os Guarani habitavam essas terras, né? De repente, de uma hora para outra, eles foram expulsos de várias aldeias, né? Só que eles têm uma coisa assim, a mobilidade, né? A mobilidade étnica deles. Eles estão sempre circulando, né? Eles podem estar morando numa aldeia, eles vão estar sempre visitando os parentes das outras aldeias. Pode ser longe, o cara pode estar aqui, pode visitar parente no Paraguai, sabe? Daqui a pouco está em outro lugar, não sei o quê, e assim vai. E também estão sempre se mudando de local. Tá? O cara mora um ano aqui, aí no outro ano mora num outro lugar, no outro ano mora de repente num outro país, aí volta para não sei o quê. Eles vão sempre mudando de local de moradia. E isso não é feito em grandes grupos. Isso pode ser um indivíduo que vai mudando, uma família que vai mudando. Uma família vai para uma aldeia X, outra vai para uma aldeia Y, da aldeia Y vai para um outro, para a aldeia X, da X vai para não sei o quê. Eles estão sempre trocando, assim, não é um bloco. Então as aldeias sempre vão ter gente morando, mas sempre vão ser pessoas diferentes, né? Então, eles fazem isso por uma questão de entrar em contato com alteridades, né? É quando eles viajam, quando eles entram em contato com outros ambientes, eles estão adquirindo sabedoria, né? Isso vai deixar eles felizes, vai deixar eles possibilitar eles para eles ficarem mais velhos, com saúde, com sabedoria, né? Mas ao mesmo tempo que um vai indo e outro vai voltando, daqui a pouco vai ter um período, né, que numa aldeia não vai ter ninguém, né? Principalmente nas aldeias mais periféricas, assim, que são poucos moradores. E aí, tipo, ficou sem ninguém na aldeia, muitas vezes também depois é difícil de um outro Guarani voltar. Uhum. Né? Embora ele tenha sonhado com isso, faça parte da questão sagrada para eles ficarem sempre circulando. É uma questão um pouco mais complexa, mas não sei se deu para dar uma ideia dessa mobilidade deles e da importância do território, né, da demarcação de terras indígenas. Não sei se... Não, e essa questão da mobilidade, que é uma das características principais, né, que constitui o Imbiá Guarani, é que leva muitas vezes ao entendimento de que eles são nômades e que eles abandonaram a terra, então eles não têm o direito daquela terra. Eu acho que é uma das maiores dificuldades que tem para nós, não indígenas, compreender essa relação deles com a terra, e que aquela terra, embora eles saiam dali, aquela terra continua sendo e tendo toda essa referência, conforme o Marte falou, da ancestralidade deles, a formação das crianças, por onde é formada a criança, tudo mais. Tudo isso tem uma relação mesmo com a construção do modo de ser deles. Então, é fundamental que aquela terra continue sendo um lugar por onde eles passem. Aqueles saem, vêm outros, ficam tempo sem vir, mas é considerado um território deles, e é muito importante para manter até a saúde física, a saúde deles enquanto pessoa, porque muitas vezes eles atribuem as doenças que eles têm por essa falta desses elementos que são importantes para constituí-los enquanto Imbiá verdadeiro. Falta, e o corpo adoece, o espírito não está bem, o corpo adoece e eles acabam morrendo. E é interessante que, tipo assim, aí eles perdem o território, né? Perdiam, né, no passado. Hoje em dia estão mais Mas é assim, aí perderam o território. Aí depois, quando vão voltar, né, aí tá tudo plantado com eucalipto, por exemplo. Ou tudo devastado, uma monocultura, alguma coisa assim. Aí eles conseguem se estabelecer lá. Eles vão substituindo esse eucalipto primeiro por uma determinada planta, depois botam outro, depois vão mexendo no meio. E eles precisam de tipo uns 10 anos, aí eles recuperam aquela área. Né? A área fica sendo uma, como se fosse uma mata, não nativa, né? Mas muito parecida, com uma riqueza, com animais, com possibilidades de coleta. Né? E isso eu já acompanhei em várias aldeias, mas principalmente lá em Itapuã, em Viamão, lá, que eu fiz muito campo lá, tipo, é uma transformação assim, do nada para tudo, das pessoas passando fome numa situação muito, muito complicada, mas daqui a pouco está todo mundo feliz, sadio, né? Que mostra muito forte essa relação deles com a natureza, e eles são parte dessa natureza, e eles preservam muito. Preservam, onde é que, né, tem índio, tem uma natureza preservada, né? Uhum. Principalmente os Guarani. Eles precisam daquilo para a cultura deles, então eles não vão destruir. Eles têm regras muito claras e que funcionam para a questão de caça, por exemplo, para pesca. Determinados períodos não fazem, determinados animais não caçam. Né? Depois é uma coisa de tipo, eles não produzem excedentes, então isso também para caça. Eles não vão caçar mais do que vão conseguir comer. Né? O alimento é uma coisa sagrada para eles, que é providenciada pelas divindades. Se eles estiverem desperdiçando o alimento, eles vão estar zangando essas divindades, né? Os deuses não vão gostar, então eles evitam isso. Então, tudo isso leva a uma forma muito respeitosa deles agir com o ambiente, e é uma coisa que a gente tinha que se inspirar, né? E aprender com eles, né? Dessas coisas assim. Lamentar de novo que o para quem está se ligando agora, tipo, a gente era para ter a participação do Mbia Guarani, e ele, a gente, uma questão de sinal, não está conseguindo contato com ele. Ele está numa aldeia lá que o sinal é meio complicado, mas enfim, a gente vai conversando aqui um sim pouco. Sim, até obrigado, professor, até em função dessa mobilidade toda, essa deslocamento, essa convivência com a natureza que eles têm, cabe salientar que, na verdade, eles não reconhecem as fronteiras em função de que eles estão aqui antes das fronteiras existirem, né? Não, então, é uma coisa imposta pelos brancos, né? Que eles não reconhecem, não faz parte da cultura, não faz parte dos costumes deles. Então, isso também não é respeitado, também não é levado em conta de... Se nós nos orientarmos, nós como brancos, né, nos orientarmos de que eles não têm esse conhecimento de fronteira, porque essa fronteira foi imposta depois, quando eles já estavam estabelecidos, a cultura deles já estava estabelecida, né, e não tem como, faz parte de uma imposição, né. E desculpa te interromper, isso é na questão das fronteiras nacionais, né? Isso é bem claro, mas também nas fronteiras das propriedades, né? Onde é que passa a cerca, onde é que bota a estrada, né? Onde é que um branco fala, isso é meu, isso é teu e não sei o que, e aqui passa uma cerca. Essas cercas não fazem parte da cosmologia deles, né? Para eles o ambiente é de todos e tem que ser dividido e usufruído por todos de forma igual e recíproca, né? É muito triste isso, né? Desculpa te interromper. Não, capaz, obrigado, professor. Na verdade, estava apenas tentando colocar, né, que infelizmente essa cultura deles é rica, é complexa e não é respeitada, né? Não é entendida, não é, por mais que haja tentativas, como foi colocado aqui, de às vezes ajudarmos, de providenciar aquilo que eles necessitam, na verdade não se é perguntado se realmente necessitam, se realmente está sendo uma ajuda ou um atrapalho, né? Porque nós tentamos ajudar, mas tendo como parâmetro a nossa cultura e não a cultura deles, né? E não é dado espaço para que eles consigam se colocar, se posicionar para poder realmente vai haver uma ajuda efetiva, um entendimento efetivo, né? E essa questão da fronteira é bem isso também, né? E ao mesmo tempo, é destacar que mudou muito nos últimos anos, né? Mas hoje em dia nós temos colegas, né? Guarani na universidade, nós temos doutores, né? Temos profissionais de tudo que é área praticamente do Guarani. As outras etnias, mais ainda, os guaranis são um pouco desconfiados dessas coisas, eles não arriscam muitas vezes, né, esse contato com o branco, esse mundo do branco, mas já temos, né, já temos muitos... já temos muitos colegas, né, que têm condições muitas vezes de formular colegas guarani, né, que têm condições de formular essas políticas públicas junto com os gestores, junto com a universidade. Nós temos acadêmicos guarani que eles podem muito bem dentro da universidade gerir isso, né, aquilo que a gente falava no início, né, que eles têm que tá na hora de eles começarem cada vez mais a falar eles mesmos por eles, né, em vez da gente ficar falando por eles. Sim. Isso serve também para a questão do que eles precisam, né? Hoje tem um monte de professor bilíngue, né, coisa que um tempão atrás não tinha, né? Aí a cultura dinâmica deles também eles vão abrindo espaços nesse esquema cultural deles, né, nas representações simbólicas e tudo, e daqui a pouco eles encaixam um elemento aqui, outro elemento ali, e conseguem fazer com que aquilo seja incorporado na cultura deles sem que eles se desorganizem, né? Daqui a pouco eu me lembro quando comecei a fazer campo, era logo no início, assim, aí tinha uma parte dos Guarani que queriam escola, outra parte que não queriam escola, né? Os que não queriam a escola, eles eram desconfiados, né, que tipo que ia dar problema, e os Guarani iam se descaracterizar, iam ficar que nem os Juruá, não sei o quê, né? E aí foi trabalhado isso, e eles foram ajustando as coisas. Hoje em dia, em praticamente todas as aldeias, praticamente não, mas já tem muitas aldeias que têm escolas indígenas, escolas bilíngues, que são muitas vezes administradas pelos Guarani, né, com professores bilíngues, onde é que eles ensinam as crianças a ler, escrever, calcular as coisas para eles conseguirem viver no mundo dos brancos, mas também tratam as coisas de acordo com a cultura dos Guarani. E meio que para fechar da minha parte, assim, em 2004, eu estava na URGS, e eu me lembro que o meu orientador lá, o professor Sérgio Batista, ele foi meio que pioneiro, assim, ele pegou e levou os Guarani para a universidade, né, para os Guarani conhecerem onde é que a gente trabalhava, né, essas coisas assim, né, e pensar que, tipo, questão de 12, 13 anos depois, agora a gente... 14 anos depois, agora a gente está aqui falando na rádio, e a gente tem colegas Guarani, né, nas universidades, tem colegas Guarani já formados, né, que podem muito bem falar por eles. A gente na antropologia, né, quando a gente vai fazer a etnografia, né, que é o nosso método, uhum, né, o ideal, né, que a gente convive por muito tempo com um determinado grupo para aprender, né, para aprender o modo de vida deles, né, sentir as coisas que eles sentem, passar pelas coisas que eles sentem e ver as questões, né, a visão de mundo desses caras, né. A gente para que isso funcione tem que ter um certo estranhamento, né. A gente não pesquisa o próprio grupo, né, porque muitas coisas a gente não se dá conta. Muitas coisas a gente não se dá conta do nosso grupo, e a gente só quando vê alguém de fora que começa a se dar conta dessas coisas, né? Muitas coisas a gente opera no automático. A mesma coisa continua valendo para, tipo assim, para os brancos continuarem pesquisando, né, e trabalhando com os Guarani, né, e com outros grupos, né. A gente sempre vai ter que ter essa autoridade, esse estranhamento, para que a gente possa realmente atingir as coisas ali que muitas vezes passam batidas, né. Então, os brancos antropólogos têm que continuar trabalhando com os Guarani. na academia isso vai ser fundamental para se produzir e fazer o diálogo entre os conhecimentos, né? Até para se evitar violências entre essas populações, né? Mas, por exemplo, um programa de rádio que ou uma fala numa escola, né, alguma coisa, uma política pública, não faz sentido a gente estar falando sobre eles. Eles mesmos têm que... eles querem isso, eles querem falar. Sim. Por eles mesmos, né? Então, meio que encerrando, né, da minha parte, é isso, tipo... É isso. Muito obrigado, professor. Heloísa, por favor. Bem, queria agradecer e devido também a essa questão de não vir um representante falar por ele mesmo, meio que deslocou um pouco, né, o sentido de que falar e como falar. Mas só queria assim dizer que a experiência de conviver com eles e principalmente uma coisa muito importante para finalizar, que é o entre todo modo de vida, é a forma que eles criam as crianças, como a criança é tratada e como está sempre junto do adulto, né? Isso é algo assim, muito bacana para a gente ver e aprender com eles que a criança não é um ser que... uma folha em branco, como a gente diz. Eles respeitam a criança como alguém que tem um conhecimento e esse conhecimento merece ser ouvido e partilhado com os adultos. É um ensinamento grande e sempre junto com algum adulto. A criança nunca está longe do grupo, dos parentes. É um aprendizado, para mim, muito, muito interessante para a gente copiar o modelo. E, no mais, agradeço e desculpe alguma coisa assim, e que gostaria realmente que tivesse alguém aqui, algum Imbiá Guarani, para poder falar. A gente, claro, super concordo com a Luísa, tipo, a gente gostaria muito que tivesse um Imbiá participando, né, mas a gente tem que entender eles também, né, de repente, tipo, a gente não conseguiu trazer ninguém aqui, e a gente se disponibilizou para falar por telefone, né? Mas se eles também não quisessem, se achassem que não ia agregar nada para eles, essas coisas assim, a gente também tinha que super respeitar, né? Porque a gente estava falando de não impor nenhuma política pública, exato, nem nada que sem o consentimento deles. Daqui a pouco a gente propõe um programa de rádio, e daqui a pouco não tem nem impor, sentido, né, para eles, né? Mas o cara tinha se disposto, né? Pena que não deu certo, e é lamentável. Bom, era isso. Agora eu vou ficar quieto. Bom, obrigadão. Obrigada. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Heloísa. Muito obrigado a todos os colegas presentes. Gente, então vamos para a música de encerramento. Agradecemos por hoje. E até a próxima, né? Até o próximo sábado. Esperamos estar nos fazer presente aqui para mais um programa. Para fechar o programa de hoje, mais uma música do CD Flores e Frutos da Terra, do Etnia Imbiá Guarani e Vipoti Ivá. A faixa 10, Imbá Epu, que é Sons, Instrumentos Tradicionais Guarani. Um bom final de semana e até o próximo programa.